Aos ouvintes do Bonova, são muito boa tarde. Bem-vindos aqui a mais uma edição do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. O programa que vos habitua a todas as semanas ter aqui uma banda para falarmos de um projeto nacional e que nos últimos 3 anos não tem falhado. Pelo menos assim fazemos gáudio deste nosso esforço. E também acontece que cada vez mais temos bons e melhores projetos nacionais e cabe sempre todos terem aqui a oportunidade na Boa Nova de se apresentarem. Esta semana falamos de ruídos reais. É assim que os macacos de chinês resolveram apelidar este seu trabalho, de que o Rolling na Reboleira já anda aqui a passar alguns meses da Boa Nova, mas agora é a altura de falarmos de outros temas, nomeadamente do Machadinha, que é com o Slice, que é nada mais do que o segundo single, se é que vamos falar assim, deste trabalho editado pela Enxofada. Enxofada é essa que já aqui falámos várias vezes, mas não seja através do caso dos buracos do seu sistema. Temos connosco o Apache, é assim, não é? Antes de mais, André. Sim, boa tarde. Sim, pode chamar a paz, sim. Ora bem, André, bem-vindo aqui à Boa Nova, para falarmos. O André é um dos mentores dos Macacos do Chinês. Podem vê-lo no videoclipe que está aqui disponível na nossa página, em radiobonova.com, que é precisamente o Rolling na Reboleira, que foi o tema que saiu ainda antes deste álbum estar aí para venda. Porquê que acharam que o Rolling na Reboleira era o single que devia aparecer para mostrar aquele trabalho que estava para sair? Sim, isso foi uma questão bastante discutida entre nós. E chegámos a essa decisão porque já tínhamos antes lançado com o nosso EP, o nosso primeiro single, o Plutão, que era um tema mais orientado para o dubstep e, portanto, mostrava a nossa faceta mais escura, mais a um dos nossos lados é que nós vamos. E queríamos, com o Rolling, para além de nós acharmos que era um bom single para ficar na cabeça e nos identificarmos com... E, aliás, identificarmos logo geograficamente onde é que nós estamos, etc., também fazia esse contraste, portanto, com o Plutão. Nós queríamos criar esse contraste para as pessoas ficarem ok, eles vão aqui, vão ali também. Então, destes gajos, posso esperar tudo. Não estou à espera de nada em concreto. Posso esperar várias coisas diferentes. É isso um bocado o nosso objetivo. Eu não ando de Cadillac, eu ando de 4L. E quando digo que tenho papel, é mesmo isso que eu tenho. Papel. Nada mal, já dá para escrever ou para fazer aviões, pôr neles os meus argumentos e fazer deles os meus canhões. E tu supões que munições não podem ser palavras e encravas e cravas a marca de burro no cérebro que lavras. Escusas de tentar, tu sabes que não me travas. Eu nunca peguei numa arma nem me apetece pegar. Podia quando ia para a rua com os meus putos brincar. E aí era fácil praticar ou ver matar. Era só rebenta a bolha e eles a ressuscitar. Mas pronto, como alguns dei conta da consciência, para pena de outros reparei que ela aumenta. Atenta, que não sou mortos que me fazem maior do que se vê. Apenas com as palavras recrio o dia D. Pose. Nada disso. Quando mudo para os canais temáticos, eu falo dos de música que invocam pensamentos matemáticos. Quanto custam aqueles carros e diamantes nos dentes que não parecem nada práticos. E apáticos vão se estragando os espíritos de lá. O pior é que também se estragam os de cá. Não dá. E irritam porque parece que não te afeta a ti. E quando vais mostrar o novo clipe de uma MT, eu já vi e revi. São todos iguais, a mesma história, conteúdo e até os mesmos fios dentais. Os mesmos inícios, os mesmos meios e finais. Estamos em Portugal, o bling bling é ilusório. Não compra na Louis Vuitton, compra ali no Sr. Osório. I'm rolling na reboleira. puxo rico à minha maneira. I'm rolling na reboleira. Não tenho luxo, mas sou rico à minha maneira. I'm rolling na reboleira. Não tenho luxo, mas sou rico à minha maneira. Identificam-se logo, enfim, onde se posicionam, o rolling da reboleira. A reboleira, mais que não seja, as pessoas sabem-no, de que é onde está o campo de Estrela da Amadora, portanto, aí fica logo com a noção de onde é que é a reboleira. Portanto, estamos aqui a falar dos subúrbios de Lisboa, né? E depois vemos de pessoas que, enfim, que discutem temas interessantes, vamos aqui ouvi-los também durante esta emissão, mas que no rolling da reboleira dizem alguma coisa. Quando falo de papel, é disso que estou a falar, papel. Ou seja, estamos a falar de pessoal que sobrevive nesses subúrbios. Não diria sobreviver, né? Vive, né? À sua maneira. Uhum. O Miguel, quando escreveu a letra, lá está aqui a utilizar a língua portuguesa e os seus trocadilhos e a sua liberdade de interpretação. Quando ele fala de papel, penso que ele fala de não, tipo, não ligar tanto às coisas materiais, exato. Né? Tanto ligar mais a outras coisas. Então vamos apresentar aqui quem são os outros macacos do chinês. Sim, neste momento somos 4 macacos. Há um que agora voltou recentemente de Cabo Verde, que ele foi um dos membros fundadores, portanto para os ouvintes pode ser um bocado confuso. Nós quando começámos éramos 3 macacos. Era eu, o meu primo, o vocalista, e o Pedro Silva, que era outro vocalista que cantava só em crioulo. Esse, o Pedro, entretanto, foi para Cabo Verde acabar o 12º ano e lá ficou 2 anos, voltou agora só. Entretanto, enquanto ele estava lá fora, juntaram-se mais 2 macacos para a banda, foi o Tiago Morna, que toca guitarra portuguesa, e o Alexandre Talinhas, que canta e toca guitarra elétrica também. Fala também, velho! Já, podes crer, bom domingo. Eu odeio domingo, juro. Esquece só, mano, esquece. Quando se eu pudesse, juro. Tu odeias este dia, tipo? Porque eu odeio domingo. Matava. Hospital Santa Maria, quem diria que a dona nada faria? Um filho queria ser, eu um dia fazia. Boa entropia para vícios, nem fantário. Outro sou diferente, faço para vícios com cenário. Tu já sabes, não é necessário gastar todo o meu vocabulário. Se eu pudesse, apagava o domingo do dicionário. Pudesse, buscava o domingo do calendário. Não podes, isso dá-me desgosto. Porque é imposto, nos contos este mau gosto. Nem como duvido foste. Sinto-me tosco e se este dia pega fogo, e eu vou pôr. Estou disposto a ir à assembleia, fazer cara feia, salientar a veia. Boy, a cena fica séria. Estou pronto para gritar, arrebentar uma artéria. Controla a minha rédea, traga a escuridão dos tempos de idade média. Que? Pois faço-me uma vénia, eu quebro o gelo porque eu sou quente como o Quénia. Entro, fica atento e sento medo, eu colava no parlamento. Os eventos não há mudança, mas eu tento. Rebelia sem guia, não faz um novo dia. Disse eu, me pague, eu domingo é um tormento. Não rebento, aguento. Explodo na cara de quem não está atento. Tento. Por isso fale nos quente, fale e sustento. Por fim, cala e remete para o saco este dia que me atrofia o pensamento. Se eu pudesse matá-lo, matava-o neste momento. Domingo 100.2 FM. Uma estação para 4 estações. 100.2 Hospital. Só me resta mágoa. Tenho contornos de saga. Tudo o que pode estraga. Tudo o que pode apaga. Yes. Senta agora quando posso isento. E eu não tenho a culpa, mas também não estou isento. Porque eu tento, resisto, persistente, não desisto. Eu só sinto ódio, não é um sentimento misto. Eu só sinto nós como nós conquisto. E insisto e assisto em negar que ele existe. E vou como visto, com o pulo em risco. Acaba com isto ou para sempre eu sou triste. Yeah, mudo mais que Obama. Eu não mando dicas, sou a dica da semana. Sou muito basta, não muito que se apanha. Por isso esta batalha com o domínio está a ganha. São as minhas razões, só tenho que ter pressa para mostrar funções. Sente as más vibrações. Porque eu acordo com a dor do pontapé nos que são questões que eu tento resolver para controlar emoções e dou-me noções para eu controlar os meus leões. MDC. Podemos aqui dizer, logo a partir de hoje falámos nisso, o Tiago Morna, esta prestação e esta sonoridade da guitarra, enfim, que é inconfundível, da era portuguesa, deu-vos aqui, de facto, um novo elan. Tem essa sensação? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É um instrumento e uma cultura que é logo identificável e que nós gostamos muito de incorporar à maneira especial que o Morna consegue na nossa música. Para além do gosto do cantar em português, se dúvidas houvesse, esta guitarra portuguesa está-lhe aqui a dizer: não, isto não há dúvida, estamos em Portugal. Sim, sim, pode-se dizer que sim. E daí também o Machadinha, ou seja, quase a lembrar o Ai Ai Ai, minha Machadinha. Não, exatamente, a ideia começou quando nos lembrámos de fazer uma versão diferente de uma música tradicional portuguesa, e a Machadinha foi a que calhou primeiro. Um bocado uma afirmação da cultura portuguesa, tipo dizer, olha, isto não é flair, isto é bom, isto não é, não é? Era mais por aí, era mais que dar um bocado de valor à cultura portuguesa. Canto, vem para dar tua machada. Rola machadinha, rola, dança tipo nada. E vá roda, vai cinza. Solta machadinha para este lado da pista. Vem lá do teu canto, vem para dar tua machada. Rola machadinha, rola, dança tipo nada. E vá roda, vai cinza. Solta machadinha para este lado da pista. Bonitas refundas que tu mergulhas no escuro. Quando aprofundas, tu lembras-te quando ainda eras puro. Talvez assumas que arrumas em caixas do IKEA. Que trocas por toma lá, tá cá. Serve para banda sonora de uma fase inicial. Mas hoje em dia tu negas que esse papel foi real. Não é só nosso este acto, ocorre em vários países. Por respeitar as raízes não te vão crescer as varizes. E quando o som passa à final tu ficas logo espantado. Quando afinal percebes que de bom não há só fado. Fado, falo de um preconceito desgastado, mal amado por todos aqueles que estão ao meu lado. Eu valorizo a visão, logo não quero que a feche. No que toca a razão, eu dou sermão aos peixes. Não uso palavras caras e esses géneros de apetrecho. Por isso, eu espero bem que tu agora não te queixes. Vem lá do teu canto, vem para dar tua machada. Rola machadinha, rola, dança tipo nada. E vá roda, vai cinza. Solta machadinha para este lado da pista. Vem lá do teu canto, vem para dar tua machada. Vem. Rola machadinha, rola, dança tipo nada. Deixa. E vai brother, vai sister, solta a machadinha para este lado da pista. Macacos e snacks no seu flow, dentro raga, mafina, dar o skill show. Este é o meu flow que é tipo raga, dentro do microfone que não se empresta e não se estraga. Machada na esquilada, recupera, reinventa, faz a rima. Quando não passa por baixo, boy, passa por cima. Manos acompanhados, tu não precisas de esquema. A gente avança, dança, caça, espaço e faz a nossa cena. E dreads tentam criticar, tipo essa cena é um tique. Tentam atacar, como é que querem que eu fique? Recupera, improvisa, estejas na pista ou no clipe. Eu tô aqui a cantar e dreads estão em bad trip. Quem é que manda o beat? Quem é que manda o beat? Eu faço rimas direcionadas para a minha clique. Quem é que manda o beat? Quem é que manda o beat? Eu faço o pôr do ragamuffin no meio in the street. Macacos e slides, vou no seu flow. Eu sei de onde venho, logo sei por onde vou. Rola machadinha e rola, dança tipo nada. E vai brother, vai sister, solta machadinha para este lado da pista. Vai lá do teu canto, vem para dar tua machada. Rola machadinha e rola, dança tipo nada. Vai brother, vai sister, solta machadinha para este lado da pista. Vai lá do teu canto. Depois está aqui um conjunto de participações, nomeadamente os buracos do sistema, não é? No Fala Bem, de que o acesso é fácil porque partilham a mesma editora, não é? A Enxofada. Sim. Como é que vocês foram parar à Enxofada? Foi um bocado um processo natural, uhum. Porque logo desde o início em que começámos a ter mais convites para tocar e surgiu a ideia de fazer um álbum, a Enxofada, tipo o João, que é um dos membros da Enxofada, uhum. falou logo connosco, até porque nós estávamos a gravar algumas coisas lá na Enxofada. Porque o Miguel é o irmão de um dos membros dos Buraca. Uhum. Nós estávamos lá tipo, a gravar umas coisas no estúdio, tipo emprestado, e ele falou, por que é que não gravam logo aqui? Ficam logo aqui na Enxofada. E começamos a pensar numa estratégia de lançar um EP e depois para começar a preparar o álbum. Enfim, é também uma família, é um bocado isso. Não é Sim, só uma editora. É uma família, é um bocado. Deixa de ser maniento. Não vais correr sem fazer aquecimento. Não há boa sardinhada sem o belo do pimento. Não uso casaca porque senão tu cortas. Eu fico coberto para ver se tu te esforças. Não tem só a ver com a maneira como troças. Tem logo a ver com a maneira como abordas. E tu não sabes o compasso, fala bem. E tu não sabes o compasso, fala bem. Sabes, nunca saber, mas queres falar, fala bem. Tu não sabes o que eu faço, fala bem. Tu não sabes o que eu faço, fala bem. Tu não sabes o que eu faço, fala bem. Não sabes, nunca saber, mas queres falar, fala bem. Tu não. Mexe o pé, mexe a anca. Mexe o pé, mexe a anca. Mexe o pé, Uma vez, mexe a anca. Duas vezes, mexe o pé. Mexe a anca, mexe o pé. Mexe a anca, mexe a anca, okay. Mexe a anca. Condutor, arranca! Che fala bem, meu calão tem 12 de pau, é tipo ninguém. Muitos vêm, grifo de 100, sou demais, tu nem ninguém. Grita ali, que eu berra lila, falo bem demais, mas se contiba. Sabra a boca, sem maravilha, e cebolinho mata a família. Agradeço, os mudos me falam, surdos me ouvem, damas me amam. Se trazem bocas, não me ralam, porque de frente escalam. Meu calão costuma assustar, tariba tosa, vim pra pisar. Zigue, zigue, zigue, zigue, zigue, zigue. Fala bem, eu vou te juncar. Palmadas nas costas enquanto por trás apostas contra mim à espera de receber notas. Fala bem! Palavras com tiques que insinuam despiste. Eu vi, tu fingiste que não viste. Fala bem! Tens duas faces, não passes, faces de falsidade. Por favor, que eu já não tenho idade. Fala bem! Não sejas porco, dou-te o troco na versão escrita do soco. E olha que ainda me sabe tão pouco. Fala bem! Pique, pique, será pique, agora calas o bico. Se a tua vida desse dinheiro, acredita, já estava rico. E pronto, ponto final, o que faço? Está sempre malas daqueles quando cozinha, se esquece sempre do sal. Fala bem! Chega só! E tu não sabes o que eu faço, fala bem! E tu não sabes o que eu faço, fala bem! Não sabes, não queres saber, mas queres falar, fala bem! Tu não sabes o que eu faço, fala bem! Tu não sabes o que eu faço, fala bem! Tu não sabes o que eu faço, fala bem! Não sabes, não queres saber, mas queres falar, fala bem! Tu não sabes o que eu faço, fala bem! Fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala bem! Fala, fala, fala, fala! Vamos falar ainda aqui do aspecto gráfico deste vosso álbum, de que tenho que vos dar os parabéns, que está muito bem concebido, que foi lembrar aqui um dos antigos azulejos portugueses, né? De que conseguiram vidrá-los aqui, ou seja, perceber que parece que é azulejo antigo, e depois fazem quase como se fosse um grafite sobre o azulejo, não é? Não, isso aí tenho que dar os parabéns ao designer de gráficos, que foram impecáveis, e não tenho mesmo nada a dizer sobre eles. Eles pegaram na ideia do azulejo e levaram a outro nível. Nós temos a ideia dos leis e eles levaram isso a um nível que a gente queria. Está realmente muito bem concebido. As pessoas têm que estar atentas a explorar isto, porque no meio está aqui a guitarra, estão aqui os macacos, não é? Quase não se notam. Sim, e, portanto, obriga mesmo que as pessoas estejam atentas àquilo que está aqui, não é? É. E depois, do lado de dentro, fazem aqui uma nova sessão das leis, com as várias letras, das várias músicas, e depois dão aqui os créditos, surgem aqui ao cantinho. Colocam aqui as vossas várias parcerias que escolheram para este álbum. Foi fácil, percebemos que o buraco é o sistema, até porque há aqui uma afinidade familiar, não é? Agora todos, inclusive o chato, entre aspas, não é? Foi fácil chegar a estas pessoas? Tá, por acaso é engraçado, o Nuno Lopes, nós somos fãs dele. Uhum. E ele, por acaso... Quem é que não é fã dele lá? Exato. E ele, por acaso, nós, tipo, o Alex conhecia o melhor da noite, não sei, conhecia o melhor. E no Music Box, uma vez, estávamos a falar disso. Ele estava a dizer que era o nosso fã e que curtia fazer uma cena connosco. E nós dissemos, olha, não queres fazer uma coisa para o álbum? Pronto, foi aí que começou. Fácil. Não há dúvida. Já se dizia aqui várias vezes que em Portugal quem se quer conhecer conhece, não é? E nada a ver. Estes acasos são muito felizes, não é? Sim, muito felizes mesmo. E pronto, já acabou, pronto. Fizeram umas musiquitas e agora puma, descansarem. Que eles não gostam de fazer nenhum. Escutem, vamos a trabalhar, não? Mas é qualquer coisa de útil para a sociedade, não é? Agora, ai, estou a fazer beats. Isso nem é beats. Beats é assim, olha. Isso é que é um beat, não é? Nem se percebe onde é que começa, onde é que acaba. Viu? É fazer ainda por cima. E o nome? Macacos do Chinês. Cantam sobre animais. Não cantam. Viu? Era fazer uma música sobre cães. Isso é que era giro. Em vez de... Ai, rolinho na reboleira, era o... Sou um cão na brandoa. Estou a cheirar o rabo a uma pessoa. Porquê que não fazem uma música sobre cães? E pomos, que já nem os posso nem ver. Ah lá, fazer mais uma para as pessoas. Mas com um beat normal, assim. Pum, pss, pum, pss, vai. Ah, maluco. Durmo numa manta quente e tenho um relógio de cuco. Quando acordo, como bem e bebo sempre o meu suco. Depois vou ver as cadelas, porque boy, não sou o nuco. Chego ao pé da nanela, conheço toda a cadela. Olha aquela, quem é ela? Falo com todas elas e elas só falam de mim. Mal eu digo, oh, maluca, dois logo Jimmy. É aí que eu danço as casas, pronto para dar palmadas. Algumas são felizardas, outras ficam chateadas. Não posso agradar a todas, mas tento e sou bom. Não passo a vida em bodas, mas passam todas o meu som. Sem sair do tom, eu passo por todas as raças e elas agarram só pelo como se fossem carraças. É verdade, maluco, elas agarram só pelo como se fossem carraças. Eu já fiz todas as raças também. Até posso ver uma lista se tu quiseres, só para ver. Já provei, eu já comi, já cheirei, eu já fui. Essa é pequena, não me interessa, tenho pressa, porque são horas do passeio. Agora não há casamas e muito menos paleio. Tenho só uma guva de um quando ele devia estar cheio. É feio comer do céu, mas há dias e não são poucos. Podia comer ratos, lagartos e até tordos, mas o que me dá prazer durante esse dia todos é comer e correr atrás de pombos gordos. Pombos gordos, pombos gordos. Eu como os atores, maluco, pombos gordos, pombos gordos, maluco. Boy, eu como os atores. Yo, pombos gordos, tchau, abraço. Pombos gordos, eu como os atores. Pombos gordos, eu como os atores. Pombos gordos, eu como os atores. Pombos gordos, atores. Yo, malucos, pombos gordos, são ouvidos. Vocês quando virem na rua, Avenida Alessandro Salé, terceiro esquerdo. Malucos, não se pongam no meu caminho, que eu sou eu. Foda-se. O Zimio que é maluco, o nome não vos diz nada. Sou maluco, eu sou maluco. Tchau aí. Então fala-me aqui do outro espectro clichê. Sim, o espectro clichê é um amigo meu já de longa data. Ele estou comigo nas Caldas da Rainha, na universidade. Uhum. E eu já trabalho com ele há uns tempos. Portanto, ele também, ainda por cima, ele está a fazer connosco ao vivo. Ele toca connosco ao vivo, faz de MC de suporte, uhum, para o Miguel, e também tem os seus próprios momentos. E fazia todo sentido convidá-lo, claro. Uhum. Até porque... É quase um macaco. Se não é macaco, pôs no papel. E o João Gomes, agora? Ah, o João Gomes foi um convite que para nós fazia todo o sentido. Uhum. Pois falar de Rhodes e falar de funk e Portugal e não falar de João Gomes não fazia muito sentido. E pronto, ele mostrou-se disponível. E pá, foi o mais... Por acaso foi o mais profissional, foi logo o mais rápido a responder e a fazer logo tudo. Depois temos aí o Calaf também, já conhecido de nós. Sim, o Calaf também foi pelo mesmo contacto em Espada. Uhum. Ora bem, assim, mas foram pessoas que foram para o estúdio convosco ou gravaram, enfim, as gravações de algures e depois houve só um trabalho de masterização e de produção? A única pessoa que não teve connosco em estúdio foi o João Gomes, que me mandou pela internet o MIDI. Depois estive com ele depois, mas a participação foi a mais distante. De resto, estive sempre em estúdio com o resto dos convidados. Cansado de estar parado, cansado de estar à toa. Falámos do ontem e do hoje, de Lisboa, do bairro Alta Alfama, de Chabregas à Madragoa. Estava-me sonolento e mandei vir um café. Como ele estava-me sonolento, ele snifava rapé. Passou um bocado até que ele se meteu em pé e exclamou: uma ideia daquelas com muita fé. Começámos a andar e eu, sem noção do destino, ele disse: vamos ausentar, mas só por um bocadinho. Se aquilo era um bocadinho, então comeu um danoninho. E eu, para descansar os pés, andava a fazer o pino. Foi então que, de repente, eu estava em frente ao Expresso do Oriente. tirar os olhos daquilo, eu não podia acreditar. Já ele bem tranquilo dizia para me acalmar. Parecia impossível, não conseguia respirar. E ele impacientemente mandava-me entrar. Passámos pelo pico e ele fez-me um olhar suspeito. Até que vi os bilhetes e aí deu só respeito. Fiquei a pensar como a pessoa tinha feito. Nós não comprámos bilhetes, nós fomos sempre a direito. Fadiámos nas carruagens até estarmos sentados. Após aquele tempo todo, finalmente descansados. Logo ele começou com pensamentos marados. Mesmo assim, foi um recorde de minutos relaxados. Prestei sempre atenção ao que ele estava a dizer. Que após descobrir a Índia não tínhamos mais a fazer. E como se diz, só esse é quem não quer ver. Há aí muito ponta de corno que já se punha a mexer. Deixa-me acompanhar um novo passeio. Junta na boa palestra sobre esse recreio. Mora aqui em Lisboa, era nem os tempo. Papiando e poesia, dinhos movimento. Se tem conhecimento que te serve de exemplo. Muda a troca de conversa, tiki de amanche. Se bustava, libuta rimaba na beat de Apache. Na beat de Apache. Vai para bairro, salta de porta em porta. De copo na mão, assunto na boca. Segui um legado de vida boêmia. Papi alto, parte copo, coba, fêmea. E certa conta história que já fica mais para trás. Evoca faro mor na guitarra de cachaça. Escuteu umidade, ainda faz minha homenagem. Mostra-lhe respeito para poeta de mensagem. Tema, já agora fica essa dúvida. O Pessoa é de facto, falamos aqui a falar de Fernando Pessoa? Sim, faz umas referências fortes a ele, a Fernando Pessoa. Mas que falamos aqui no Chiado, não é? Sim, o Miguel escreveu tipo como uma viagem que ele fez com ele, uma viagem fictícia que ele fez com ele, no Expresso do Oriente. Yo, S-A-U-D-A-D-E. O Melo disse, já chega. Eu sei, desculpa, mas é que eu não consigo deixar de relembrar o passado. Para conseguir avançar, para conseguir alcançar a lua, as estrelas, talvez o império de Shiar. Ok, agora fui geek e dou graças à BD. Porque hoje eu tenho aquele clique. Imagino como se vê. Li a bué DC, Image Marvel. Hoje em dia eu leio o Metro, para o resto não há papel. Sabe bem como o mel, ou cortas logo com limão. Pode ser agridoce, ou só agri-recordação. Desbloco blocos antigos, faço novos abrigos. Posso dizer que passei a ser imune a certos perigos. Inimigos concisos, concretos, em certos aspectos certos, mas sempre com a mania que são bué de espertos. E lembro fetos, e lembro bem. Quando não fiz nada por mim, tentei fazer por alguém. Isto é verdade, se tu não crês, não percebes que a saudade só existe em português. Existe mais em português. Saudade vem do latim, influência de saudar. Saúdo a com aquilo que dela tenho para dar. Recordações, histórias, situações e memórias. Músicas, filmes, fotos, risos e paranoias. Eu não comia smarties, eu comia pintarolas. E se pé que era zero, Monte Campo reinava as colas. Depois das aulas eu nunca fui muito balas. Fui expulso de algumas salas, levei recados para casa daqueles que ninguém se rala. Seguia logo para as escadas, o people chega em camadas. Eram dias, eram tardes, eram noites bem passadas. E são noites, e são tardes, e são dias bem passados. Hoje em dia são lembrados, reciclados, repescados, mas nunca são repetidos, imitados ou forçados. E o meu meio envolvente sente um grupo consistente. Como um povo que se estende, saem uns, entra mais gente. E não me é indiferente que sapatos eu calço. Com eles andei, vivi mais que um percalço. Através deles milito e delimito o meu espaço. Eu cago nos maus momentos e os bons eu realço. Tenho saudades do presente e do passado, eu juro. E à noite, momento puro, no escuro, não descuro. De pensar que até já tenho saudades do meu futuro. Saudades do meu futuro. Tem rádios específicas que gostam muito de passar, e ainda bem que assim é. No entanto, qual achas, na sua opinião, que é a melhor maneira de divulgar uma banda como os Macacos Chineses em Portugal, e que não só, que poderá passar além fronteiras? Pá, eu acho que os meios, neste caso, então, no nosso caso, o que nos deu ainda mais visibilidade, logo ao início, foi a internet, sem dúvida. As rádios e a televisão e os videoclipes são importantíssimos mesmo. Mas a nível internacional até, a internet aí é fulcral e fez com que nós crescêssemos rapidamente, até, na minha opinião, às vezes um bocado rápido demais no início, porque nós tínhamos 2 meses de MySpace, o MySpace tinha pouco tempo, tínhamos começado a fazer, tínhamos 2 músicas, era só eu e o Miguel e o Pedro, e de repente começámos a receber convites para ir tocar e para fazer coisas, pá, vindo do céu, que a gente não estava à espera de nada daquilo. Só, mas por estarmos na internet e estarmos ali disponíveis para mostrar música e uma imagem, etc., foi logo uma catapulta, quase. Os Ruídos Reais, senti que foi um disco que foi quase um imperativo, porque as pessoas estavam à vossa espera. Sim, o Ruídos Reais era uma vontade nossa fazer um álbum. Acho que era... Mas nós achámos que era importante para nós. E foi. E ainda é um álbum importante para nós. É o nosso primeiro álbum, assim, é o fruto de um esforço e de uma experiência nova, que é fazer um álbum e fazer música em conjunto. E isso serve um bocado de BI para nós, né? É um bocado o nosso cartão de visita. Olha, nós somos uma caixa chinesa, temos este álbum, fizemos isto, acontecemos aqui. É um bocado a nossa identidade para já. Agora lançámos a mixtape, uma mixtape que está disponível grátis. Mas sim, o álbum foi importante para isso, para nos afirmarmos também no meio. Sente o ar, sentes de novo respirar. Levas o sonho para longe, deixa-te levar. Despa a alma de vícios, encontra novos horizontes. Reencontra-te contigo, não tenhas medo. Deixa-te levar. Deixa-te levar. O álbum está aí disponível para venda. Entretanto, tem aqui a mixtape disponível download, aliás, como estão também algumas dos Buraca, não é? No site da Enxofada, o principal cliente, entre aspas, do vosso som. É isso, é muito difícil, é muito difícil mesmo de definir, não é? De definir, porque tenho ouvido relatos de pessoal mesmo jovem, desde miudinhos até pessoal mais velho, de 40, 50 anos, a gostar muito, e até pessoal de 20 anos, portanto não sei dizer mesmo qual é que é o nosso público específico. Quem é que compra os vossos discos? Também tem noção? Não. Pá, eu não tenho a mínima noção. Mesmo. Tenho noção das pessoas que me compraram a mim e que me pedem sempre os discos. Pessoal amigo meu e pessoal de Aveiro, onde eu sou. E meus pais passam a vir a pedir-me, porque lá não há... distribuição. Não há FNAC. Pois. E aquilo, para já, está a venda só nas FNACs e pouco mais. Algumas lojas em Lisboa. Portanto, para mim é muito difícil mesmo dizer um... pessoas mesmo, quem é que está a comprar, a não ser as pessoas que nos vêm dizer mesmo que compraram, que são, há pessoas mais jovens também, mais velhas, portanto, já, como eu disse, não há assim uma barreira muito etária. Pois, que possa delimitar à partida, não é? Agora, isto é uma crítica, vêm a seguir, também fizeram-se chegar a nós, quando souberam que nós tínhamos de estar, de facto, a divulgação do vosso trabalho, e chegou-nos um mail, e esse mail veio para nós porque não conseguiam fazê-lo chegar a vocês, ou seja, queixam-se de que a vossa página não existe, com a questão do MySpace, e que não há um livro de visitas como que possam deixar, de facto, as opiniões que para os macacos dos chinês. Está previsto na calha aí uma nova página, para além do MySpace? Ah, para já, no futuro próximo, não estava planeado, mas se as pessoas estão a pedir assim tanto... Nós temos o MySpace e temos o Facebook. Ambos podem, dão para deixar. Claro, mas as pessoas estão à procura de macacos chinês, à procura de uma página, não é? E depois, no MySpace tem que estar registado, e então as pessoas estão e querem ter uma palavra de apoio. Embora os mails são palavras de apoio que chegaram aqui, não é? Apenas que os agrado não poderem dizê-lo a vocês próprios. Mas, enfim, também é bom que vocês tenham essa consciência. E grande parte da consciência que vocês têm da receptividade é nos concertos, não é? Sim, os concertos é a melhor parte de tudo. Gostamos mais de fazer. Uhum. Onde é que acham que vão aparecer mais agora? Vêm aí os caloiros que vão entrar agora para o ensino superior e, claro, quer queremos, quer não, o vosso som também está muito associado ao movimento estudantil, não é? Sim, eu acho que sim, que as pessoas se identificam também por causa das referências culturais, né, as referências musicais que nós temos. Também são bastante jovens. Yeah. Mas você é mesmo clássico. Você é mesmo clássico. O mestre. O piano. Ah, sim. Ninguém faz beats assim. Ninguém. Rapaz, ninguém faz beats assim. Acredita em mim. Se quem nasceu no milhões comprava inspiração. Para a cabra não fugir quando tenho o papel na mão. Comprava não, vou roubá-la mesmo a cão. Sendo que por arriscamento se há corrupção. Pois corto e divido em doses individuais. Para vender a poetas, MCs e outros tais. Se vieres a correr, olha para a frente se não cais. Cada um tem sua vez, coisas de fazer sinais. Guarda alguma para mim, só vender Portugal. E aquela que vá para fora só por tráfico ilegal. Mas é neste país que ela é essencial. Para motivar as pessoas, para elevar a moral. Vamos fazer grandes obras como Dantes. Obras gigantes e no bom sentido secantes. Estamos a ficar pobres e sem novos mercantes. E a riqueza não é ouro, nem brilhantes, diamantes. Queres um conselho meu e queres ser levado a sério. Não fiques aí sentado à espera do quinto império. Levanta-te, procura, atrai inspiração. Não vais fazer dela mais um doce pastel, pois não? É pro macaco que faz em teatro. Gente apanhada, propanha arca. Bem quem no mundo, se e sucesso. Cabo esquece de cana acesso. Macaco Turki, filho de Mufino, puta pensa meu amigo, já abusa na menino, xixi cheiro vinho, abusa na confiança, já furta na ameaça, só pensa na sepança, mas gosta de todo mundo, babinho e tesouro, curada na seu olho, está solta na patota, já vem inspiração, que também de coração, usa da pulsa, passa de cabeça com a mão, é bom macaco no drone, se tem inspiração, a grime cheia confusão, se te chamou a atenção, macaco e pista, tu espada e confusão na pista. Quem conta sem emoção, quem habita sem coração. Eu curto convicção, amor e paixão. Mas corta lá, já voltamos à ação. Eles façam uma parte, há cada vez mais artistas, cada vez menos obras de arte. Brá! verdade? Imagino que vinham aqui a Oliveira do Hospital. Sim. E que tinham a oportunidade de escolher quem podiam trazer convosco. Uma das nacionais. Uma, duas, as quiser. Quem é que gostariam de convidar? Eu pessoalmente gostaria, sei lá. Fui apanhado assim um bocado de surpresa, não estava. Eu sei que não é muito fácil, mas enfim, temos tempo para fazer. A resposta é mais fácil e mais sem pensar muito, é o buraco são sistemas. Exato. Mas para ser mais original, queria que estava a dizer outra. talvez. Olha, por exemplo, o Legendary Tiger Man, gostava muito. Aí está, o nosso amigo Paulo Furtado. Exatamente. Que já foi convidado aqui na Boa Nova várias vezes, aliás, quer falar de um Legendário Tiger Man, quer dos Reagan, naturalmente. Sim. Agora, acho que era uma boa companhia. Agora vamos fazer o inverso. Imagino que vem uma banda internacional e que gostava de ter alguém, que gostavam de ter a vocês para fazerem a primeira parte. De quem gostariam vocês de ser convidados? Talvez a Mia. Não sei, lembrei-me agora de repente, é a primeira, não tenho. Não vou dizer que é a única que eu gostaria de fazer a primeira parte, foi a primeira que eu me lembrei. Apresentamos vossas realezas macacos! Sentado no mesmo lugar, velhos imbidos em álcool a fermentar. Piata já ainda sem zero para respirar. E chata já é pouquíssimo para as moscas no meio do ar. Eu saio rápido daquele antro onde o óleo não é mudado e não vai ser por enquanto. Onde não há oxigênio, há um gás feito de cancro. Digo isto com espanto, já que afinal não fumo tanto quanto encanto. Mas derrompante vou à frente, chego à estação num instante. E é normal, estou a penetros, mas dou passos de elefante. E adiante, bem sonante, desabafo dos carris. Eles ficam a olhar para mim do tipo, o que é que eu fiz? Eu sei que a resposta é nada, que aqui se cria raiz. Transportes na hora, jamais foi neste país. Mas por causa deste atraso há algo que já não fiz. É só um retrato, ouve bem, não é exato. Exato, exato. Isto é só um retrato, ouve bem, não é exato. Não é exato, é abstrato, sou um bocado sagrado. Já que passam ao meu lado e com o agrado eu não tardo. E faço deles o meu fardo, arrastado por mim para um mundo bem afastado. Ouve, histórias não as invento, eu recrio, acrescento, aumentando o momento, mantendo o mesmo sentimento. Ele é já potente, apenas não me contente, por isso incluo cenas que fluem na minha mente. Mas pronto, seguindo em frente, sou expulso da carruagem na boa. Fico contente, reconheço a passagem, saí onde queria, só fui apenas ajudado pela força de quem sai da carruagem. Que pegado é um gato cansado, fatigado e exausto. Voltam para casa e o trabalho me faz por arrasto. Isso é intuito nefasto, observe e contemplo como o comboio e o autocarro podem ser um templo. E tendo a noção que aqui o pouco é muito tempo, assento, porque eu sei que tenho que estar atento. Tento apanhar tudo, tudo é impossível. Vai de uma grande verdade à mentira mais incrível. A mentira mais incrível. É só um retrato, ouve bem, não é exato. Exato, exato. Isto é só um retrato, ouve bem, não é exato. Exato. Olha o passarinho, olha a passarinha. Foste cangado, vais ser chibado pela tua vizinha. À tua cota e depois o teu cota. Põe-te porta fora e agora o que é que vais fazer da tua vida? Toma uma máquina, tira uma fotografia. Um retrato abstrato sobre o concreto. O quê? Assim de perto. O quê? Não mais de perto. O quê? Isto é só um retrato, ouve bem, não é exato. Mas não está longe de facto, é um retrato português. É modo chinês, com certeza. Mas nesta selva há muito leãozinho, há mesmo a presa. Só que ninguém cata nada, ou só uma beca. Depois já põe 70, sem bolso forma a partir de suecas. Nórdico faz frio, mas diz que é um país quente. Põe o povo mole e dormente, tendo trabalho e fiesta. Com sol e até Espanha dormir à la siesta. A galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. Vá lá, adivinha. As senhoras já não querem ser elas, querem todas ser assim. E agora está na moda, está na linha e dá na linha. Conhecer alguém famoso já convinha. Todos querem cozinhar, mas não sabem o que é um refogado. E há muito nariz, a meter som não é chamado. Já há poucas árvores, mas cada macaco tem seu galho. É macacos dos chineses, o sócio dos clichês. A fazer-te um retrato bem pitoresco. Não te toques, boy, porque ainda está fresco. Em todo todo o assunto há um ciclo de atenção. Mas cá não, sou ao ponto de explosão. Em todo o assunto há um ciclo de atenção. Mas cá não, sou ao ponto de explosão. Em todo o assunto há um ciclo de atenção. Mas cá não, sou ao ponto de explosão. Em todo o assunto há um ciclo de atenção. Mas cá não, sou ao ponto de explosão. Então, o Plutão, portanto, que é, aliás, o tema que abre o álbum, é recuperar esse EP. Sempre tiveram a ideia de que o EP devia, ou melhor, o álbum tinha ter a quarta parte do EP? O EP nunca esteve à venda, era apenas exatamente, um EP de promoção. Portanto, nós também queríamos dar a oportunidade às pessoas de ter essa música, quando comprassem o CD, está disponível. Essa aí é a inspiração também. Portanto, a ideia, sim, era um bocado incorporar. A Já Vu não entrou também por um bocado de decisão da editora, mas pronto, também está disponível na internet, quem quiser baixá-la. No que diz respeito aqui ao trabalho, o André Pinheiro, que a composição passa quase sempre por si. É um trabalho solitário ou falo muito com o apoio dos colegas? É um processo que tem vindo a mudar. Ao início, como era só eu e o Miguel, era mais solitário, depois eu chamava o Miguel e estava sempre a mostrar-lhe os instrumentais e era um bocado dessa sinergia de mostrar, voltar a mexer, etc. E agora também continua a ser assim, mas com mais elementos a participarem na composição e a darem ideias. E agora já me consigo abstrair de mim e tipo deixar espaço para o Alex e para o Morna criarem, por exemplo. E já consigo pensar neles quando estou a criar, que é uma coisa que veio com este álbum tem vindo. E na mixtape mostrou-se mais, até por conta com a produção tanto do Alex como do Morna, alguns beats. Foram os que fizeram de raiz, depois eu só mexi, só produzi mais a mistura e a escolha de sons. Cada vez mais é um processo de grupo, mas sim, passa sempre por mim. Eu sou o cabecilha não oficial da produção. De algum modo é o rastilho, não é? Para tudo começar. Sim. André, desejar-lhe boa sorte para este Ruídos Reais. Muito obrigado. Agradecer a disponibilidade que teve para estar aqui com os ouvintes da Boa Nova. Obrigado pela conversa. E espero bem que sim, que daqui estes Ruídos Reais venham outros, enfim, e que tenhamos a oportunidade de voltar aqui a falar, se possível, a próxima vez aqui no estúdio, naturalmente. Sim, era ótimo. Será que seja um convite que iremos fazer no próximo álbum, seguramente. Ok, está combinado. André, obrigado por tudo e um abraço. Não, obrigado, uma sorte obrigado. A vós. Obrigado. Obrigado. Habituados a batidas como estas ficam mal acostumados. E nós sempre mal comportados continuamos a deixar cair baixos bem pesados. Disse só vou ficar atordoados porque beats como estes ainda são recém-chegados. E nós sempre adiantados continuamos a surpreender ouvidos bem fechados. Disse só como o opa faz o beat que ele constrói a partir de um kit. Fala-nos ao mesmo fit. Se achas piada só tigre, rit nesta corrida do coiote e eu sou o pip. Temos o sal necessário para provocar um AVC. Pimenta para espirrar mais rápido que o DGV. Temos o picante preciso para ativar o ponto G. Nós somos mais temperados, temos medo que é B. Já agora o meu nome é Skillas. Não tenho chance de escrever porque as letras fazem filas e saem sempre tão bem que o ritmo não consegue bem segui-las. Eu filas e continuo a fazer, sempre com a intenção de fazer perceber que aquilo que estás a ouvir não é fácil de se entender, que aquilo que estás a ouvir não é normal de se conceber. Estou a enviar informação e tu não estás a receber. Vou explicar de outra forma para veres o que estou a dizer. Para quem não chora, não grita, para quem não sorria, nós pomos os graves em dia. Quem disse que isto não batia? Crês uma cena assim, esquece, antes não havia. Eu gosto de linhas contínuas, mas na mesma abastei-me. Não é jogar pelo seguro, mas na mesma arrisquei. Estou a brincar com fogo, tão pronto que amei. Mas nunca vou ser falso como o Superman que havia na Family Game. Melhor este projeto é ele ser tão original. Não me leve a mal, é só que não encontro igual. Então nunca vamos dizer que inventámos um novo estilo Afrotec minimal. De uma maneira real, temos a raiva da cidade, a calma do mundo rural. Somos a boa notícia na rotina matinal. Tal e qual, mas não como um jornal. Fuleiro escandaloso de uma forma literal. Agimos de forma mental, gostamos com a tua atividade cerebral. Para quem não chora, não grita, para quem não sorria, nós pomos os graves em dia. Quem disse que isto não batia? Queria-se uma cena assim, esquece, antes não havia. Estranha-se, depois entranha-se. O ritmo é lento, mas tu não me apanhas. Eu só te peço para não seres quadrado. Dá para rimar, tudo igual quebrado. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. O ritmo é lento, mas tu não me apanhas. Eu só te peço para não seres quadrado. quadrado, dá para rimar em todo e qualquer lado. Porque tranquilo quando faço com estilo, só preciso de vontade e de um pouco de brilho. Tranquilo quando eu faço com estilo, porque eu entro no formato e não há desafio. Batia, crise, mas assim esquece, antes não ouvia.